já se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, sendo o primeiro deste mês de outubro, em que estamos a falar de um álbum novo, que vem de estrear e que nos traz aqui à boa nova, os White House. É, de facto, já o seu segundo álbum, ainda antes, e em 2013, um EP homónimo, Mas isso traz um projeto do João Vieira, que é um dos mentores, já que falámos do Zach Live, e também, por sua vez, de algum modo, enquanto DJ Kitten também. Mas João Vieira, de facto, entende que há aqui um caminho alternativo ou paralelo, já iremos falar sobre isso, para explorar aqui o que é a sua arte. E falo então enquanto membro dos White House. Antes de mais, João, bem-vindo aqui a Oliver do Hospital, ainda que seja virtualmente. É um prazer falar consigo. Obrigado. E a pergunta que se impõe começa precisamente por aí. Eu falava aqui em alternativo, em complementar. Quando é que percebe que há um campo para o seu trabalho se apresentar como White House e que não tem cabimento enquanto DJ Kitten ou enquanto membro dos X-Wise? Bem, o White House foi um projeto que surgiu numa pausa dos X-Wise. Foi uma pausa que não foi premeditada, mas que aconteceu. Um dos membros da banda foi vir para Lisboa, que eu senti necessidade de continuar a fazer música, e uma vez que, pronto, quebramos uma rotina de ensaios e de composição nos X-Wise, e eu achei que era uma boa altura para me aventurar a solo, que era um projeto adiado já há bastante tempo, mais para dar uma continuidade à minha carreira como DJ do que criar outra banda, não é? O que aconteceu foi que o facto de eu já ter, pronto, uma experiência grande nos X-Wife, aquilo levou-me a que eu continuasse a fazer coisas, continuasse a criar música com voz. A ideia era fazer um projeto mais de eletrónica sem voz, mas depois comecei a introduzir voz, comecei a introduzir instrumentos, os baixos, as baterias. De repente isto já se tornou mais outra banda. Não era o meu objetivo, mas foi isso que aconteceu. Quando as pessoas ouviram a música, algumas pessoas a quem eu mostrei o primeiro EP antes de sair, muita gente me aconselhou a dizer que eu deveria fazer White House com banda, que não ia ser um projeto que eu poderia fazer sozinho, só de eletrónica, porque tinha ali muitos elementos orgânicos e que iriam funcionar muito bem em palco. E a verdade é que hoje somos 5 em palco a tocar as músicas do White House. E é fácil conciliar, melhor, vamos fazer a pergunta de um ponto mais clínico, esta esquizofrenia de várias pessoas dentro do João Vieira, enquanto vocalista e guitarrista dos X-Wife, enquanto DJ Kitten e agora enquanto White House, é fácil de conciliar? Eu acho que sim, quer dizer, é tudo à volta da música, não é? Que seja DJ, seja como guitarrista e vocalista nos X-Wife, seja como produtor em White House e como compositor. Há aqui, eu tenho muitas referências como DJ, eu ouvi muita música e compro muita música desde há muitos, muitos anos, já desde mesmo miúdo, e passei muitos anos fora também, quase 6 anos em Londres, vi muitos concertos, vi muita coisa, ouvi muita música, conheci muita gente interessante que me mostrou música nova, por isso eu fui adquirindo uma cultura musical bastante vasta e não fechada. Isto quer dizer que pode ir desde os primórdios de hip-hop até eletro, até o rock, até ao house, e ouço muita coisa, e então eu vou buscar referências a isso tudo, e sinto-me muito confortável nessa zona. Posso ir buscar uma ideia aqui e ali e não me limito a fazer uma coisa, pronto, fechada, ou que se encaixe só num género. Em X-Wife já está mais ou menos talhado um caminho e uma sonoridade muito, pronto, muito marcada já, porque já são 4 álbuns, são mais de 50 canções já escritas. Aqui era uma oportunidade para ir para um caminho diferente, fazer algo realmente diferente, e pronto, ali a composição é 3, aqui é só 1, por isso aqui é só mesmo o meu universo. O que acontece é que, pronto, eu consigo distinguir as coisas e sei, um processo é feito em estúdio, outro processo é feito em sala de ensaio, e acaba por ser uma energia muito diferente estar a trabalhar sozinho, concentrado numa canção, ou estar numa sala de ensaio com mais 2 ou 3 músicos. Por isso eu consigo distinguir bem as coisas. Not so graceful. It's hard. It's hard. Do you understand it? Understanding. It's hard. It's hard. To make the most. Little boy, when I saw you, as a ghost, there is no light. Maybe you can see through the light, where I can see you. Maybe you can read the signs. There are no houses. Maybe you can stay right here, where you can live. Maybe I can tell you. Maybe I could see you. Stories. It's on repeating. It's on repeating. Moving forward. Moving forward. And reverse. And reverse. There is no vibe. There is no vibe. Where I can feel you. I can feel you. There are no signs. There are no signs. That I can read. I can read. Maybe I can see through the light. Maybe I can read the signs. Maybe I can hear it through the night. Maybe I can tell you. Maybe I can tell you. Something doesn't feel quite right. You're shining in the coldest light. Maybe I should say something nice. O que é que mudou desde... Já para não falar no EP, e há pouco disse que o via do EP foi os próprios colegas que lhe foram dizendo, pronto, o contexto em que devia seguir enquanto White House. O que é que mudou desde o White House álbum, portanto, do primeiro disco até este Modern Dancing? Mudou muita coisa. A grande diferença, eu acho, é que quando eu compus o primeiro disco, na altura não tinha banda, não tinha os elementos da banda, não sabia bem como é que iria fazer. Tinha sempre alguma dificuldade em perceber como é que iria fazer aquilo ao vivo, porque não era uma ideia minha de contratar músicos para tocar comigo ao vivo. Por isso, foi tudo... O disco teve que ser adaptado. Quando formei a banda, teve que ser adaptado e criado, recriado para um ambiente de tocar ao vivo. Alguns elementos que eram eletrónicas passaram a ser tocados por baixo, outros elementos tive que tirar, algumas caixas de ritmos foram substituídas por bateria, por isso conseguiu-se ganhar ali uma energia que não está visível no disco. Neste segundo disco, quando comecei a escrever, já existia a banda, já tinha dado concertos, já sabia bem o que é que poderia funcionar, ou já imaginava as canções de outra forma, já estava a fazê-las e já estava a pensá-las, em tocá-las e isso. E o que acontece é que desta vez também, enquanto que no primeiro álbum sou eu que toco os instrumentos todos e foi feito no meu estúdio, Neste não, este eu fiz parte do álbum em estúdio, parte de sintetizadores, mas depois todo o resto já foi a banda que também tocou. Foi a parte do baixo, parte da bateria e vozes. A Graciela Coelho, que me acompanha também no projeto desde o início, já tem muito mais protagonismo neste disco, canta em quase todas as músicas, no outro só cantava numa música, por isso eu também achei importante motivar os músicos e também que eles se sentissem mais parte do projeto e que colaborassem com ideias e isso, principalmente o André Simão, que acabou por colaborar com boas ideias, principalmente em duas faixas, que pronto, que neste último single ele criou a parte de guitarra que veio dar uma sonoridade muito mais forte ao single. Por isso, foi um trabalho mais de equipa. Pois bem, e para juntar esta equipa, para que não fique ninguém de fora, o Gil Costa. Portanto, o homem mais... O Gil Costa é o homem mais novo, sim. Exatamente. A mascote. Mas um excelente baterista. That bass, turn it up, that's right. 808 and a fat bass line. Birthday cake and a coke, that's right. Shed my flat with a ghost, that's right. Check my check in the post, that's right. Play my tunes on the coast, that's right. 50 likes in a post, that's right. No ash, ash, no coke, that's right. Food number two on the loop, that's right. Love that girl in the news, that's right. Come back this in a suit, that's nice. See my girl in the new, that's right. Play my game in the loop, that's right. Breathe my news on the tube, that's right. Match my shoes with the mood. That's right, feel like ready to move, that's right. We say love is like a big missile. Love is like we go freestyle. Hold me like a orangutan. You and I, we'd never sound. Now every time you take a stand, hey, hey, hey, not your city. Cause I'm the trigger of your gun. I take what I can take before. That's why I am killer for your time. Killer for your time. este conjunto de pessoas, já aludiu a Graciela Coelho, o André Simão e o Gil Costa, vêm-no acompanhar precisamente daquilo que tem sido a estrada, do outro álbum. Mais recentemente, porque quem tocava com o White House era o Nuno Sarafa, que também tocava e toca comigo em X-White. Só que ele foi viver para Lisboa também e tornou-se complicado gerir ensaios e com um novo disco e novas canções. Foi complicado. Então, pronto, na altura o Gil Costa era o novo baterista substituto e ele, pronto, começou a adaptar-se e ele está aqui no Porto. Pronto, foi uma questão logística também que fez com que o Gil, pronto, se juntasse ao White House e disponibilidade e pronto, era menos complicado. Mas esse entrosamento que criam entre vós, de algum modo acha que está aqui vertido neste disco? Eu acho que sim. Eu acho que há um bom espírito de grupo e eu também, eu para formar outra banda agora só mesmo com pessoas que gostasse de passar tempo com elas e não na estrada com elas, por isso criou-se aqui um bom espírito de grupo, são gerações diferentes, são idades diferentes, mas eu acho que funciona bem e a ideia de estar em estúdio e gravar com eles e de que eles sentissem que faziam mais parte do projeto, acho interessante, mesmo para depois quando forem tocar, pronto, já são músicas que tocaram em estúdio, já estão bem pensadas, já estão bem... As partes deles estão tocadas à maneira deles, cada músico tem as suas manhas, não é? Por isso eu acho que isso foi importante, criar esse tipo de ambiente, de motivação, de equipa. Foi essa a ideia. Pois bem, é verdade que no início do ano, praticamente, há um prenúncio com um novo tema, como quer dizer, vem aí um novo álbum dos White House, e agora mais junto ao nosso disco temos o Greatest Hits, aliás, e o enigma sobre o Greatest Hits quando se vai falar aqui do segundo disco. Mas, aliás, recomendamos até que as pessoas vejam o videoclipe, ou o teledisco, podemos chamá-lo, que acho que de algum modo fica tudo bem explicado. Enfim, enquanto melómano, não é? E homem ligado à música e à produção dela também, tem a noção que é preciso cativar o interesse das pessoas e estes pré-anúncios de facto têm esse condão. Sim, quer dizer, é importante haver aqui uma linguagem que tenha, pronto, que siga uma linha, que faça sentido. Eu tenho trabalhado nesse sentido, tenho trabalhado sempre com o mesmo realizador, a parte da imagem eu acho que é sempre muito importante, a parte gráfica, tudo isso é pensado e é importante para manter uma identidade e para as pessoas se relacionarem ou se identificarem mais, quer dizer, um grupo, um artista, um produtor, é muito mais do que a música, é tudo o que envolve, tudo à sua volta, é importante, uma imagem, as fotos, a parte gráfica, os vídeos, tudo, as capas dos discos, tudo isso é importante e faz parte do universo, sempre fez, desde sempre, não é? Desde os anos 50, 60 e 70 e por aí fora, e continua a ser, e eu acho que é interessante criar-se um universo à volta disso, às vezes a música, claro que por si só é claro que é muito importante e é o mais importante no final, mas tudo que está à sua volta também pode se tornar interessante, a forma como os músicos estão distribuídos em palco, como é que se cria essa energia entre os músicos, quer dizer, tudo pode ser pensado e cuidado, e eu acho interessante explorar ao máximo pronto, os conceitos daquilo que se está a criar, o que é que se pode fazer à volta daquilo, quer dizer, faz-se a música, mas depois tem que se pensar tudo à sua volta, não é? E não é um processo complicado, por isso é que o disco também demorou o que demorou a sair, porque o disco já está feito há algum tempo, mas estas coisas têm que ser bem feitas e não se pode dar passo em falso hoje em dia, porque um passo em falso depois pode dar cabo tudo. We'll be right back. cuidado que tem com todos os aspectos. Há pouco falou também no vídeo de que se trabalhava sempre, temos de dizer, com o Vasco Mendes, não é? Portanto, sim. E tem um. Em relação a este disco, já dois bons videoclipes. Eu gosto mais de ter um teledisco, mas. Basamos em português, quer seja com o This Is Heaven, portanto, que saiu ali em fevereiro, quer agora para este Greatest Hits. Mas a pergunta, de facto, refere aqui o cuidado com a imagem e com a parte gráfica. E eu costumo guardar para o fim da conversa falar da parte gráfica, mas não resisto, o mote deixou para falar daquilo que é a parte gráfica deste álbum. No momento em que gravamos, temos de ser sério com as pessoas, apenas estamos com a imagem do disco, ainda não o temos, mas vamos tê-lo, seguramente. Mas ele próprio é um disco, já a partir da imagem, extremamente interessante. Eu estou a imaginá-lo nos escaparates e de repente é um disco que se destaca. Sim. Pois bem, a quem se deve este trabalho gráfico? Sim, e também está satisfeito com ele, não é? Sim, estou muito. Eu participei numa associação de artistas, uhum, que eu também estava ligado às artes gráficas e à serigrafia, e fiz lá muitos contactos e conhecimentos, e conheci este João Castro, que é designer gráfico, e gostei muito do trabalho dele, e então ele também gostou do meu trabalho e fizemos esta colaboração em que ele apresentou-me várias propostas, mas eu expliquei-lhe muito bem qual era a ideia do disco e o que é que eu queria que a capa transmitisse e tudo mais. Por isso, a ideia da capa aqui é muito importante para ligar, porque é uma capa colorida, é minimal, lembra a eletrónica, mas também lembra o New Wave, o próprio nome do disco também lembra a parte do New Wave, que é grande, uhum, são grandes referências minhas também, musicais. E eu queria que as pessoas olhassem e sentissem algo de positivo e de fresco e de novo e de uma ruptura um pouco com o passado. E foi essa a ideia, enquanto que o outro disco tem uma capa cinza com letras pretas à frente, este é um disco colorido, porque eu acho que o próprio disco transmite outro tipo de, não sei, de energia, é um disco mais positivo, menos sombrio. Então aí é importante a ligação da música com a capa. E pergunto-lhe então, acho que está na altura de fazermos, porquê Modern Dancing? Modern Dancing por várias razões. Primeiro, eu gosto do nome, e eu sou muito por sonoridades, assim, gosto deste nome, Modern, uhum, Dancing. Depois faz-me lembrar um pouco um disco que poderia sair daquelas coisas tipo do Círculo dos Leitores dos anos 80, em que saía um disco para as pessoas aprenderem a dançar, e tipo assim, dança moderna, e fazia uma coisa. Por isso, há aqui um lado meio cómico nisto tudo. O disco tem letras cómicas, é um disco mais leve, e eu gostava que o título também tivesse alguma piada, e eu, na altura, até investiguei se já existia algum disco de Modern Dancing, e sim, existia um disco nos anos 80, o Isso, também assim, um bocado kits, uma onda kits, pessoal a dançar na capa e tal, e Modern Dancing, mostrar o que era a dança moderna. E isso tem piada, é um disco que é para, então, um trabalho sério meu, mas é só música também, não é para levar assim tão a sério, é para ser divertido e é para ser diferente, sei lá, é o trabalho mais, entre aspas, cómico que eu alguma vez fiz, e eu achei que era uma boa altura para explorar esse lado também, que era algo que eu não tinha feito. Eu de alguma modo trazia aqui para lhe dizer que, quando vi a capa de disco, veio uma lembrança, e fiz uma analogia àquelas barbearias modernas, não é? Que, quantas há, que são barbearias dos anos 50 e 60, não é? Sim. Mas continuam a ser as barbearias modernas, e este disco fez-me de algum modo lembrar que este é o moderno de um tempo atrás, não é? Eu acho que a capa também é bastante moderna. Exatamente. Mesmo eu escolhi, o designer que eu escolhi, ele faz um trabalho super atual e está muito à frente. E ele percebeu bem aquilo que eu queria. E eu, pronto, ao ver o trabalho dele, assim, olha, eu gosto muito do que tu fazes aqui. E ele foi por aí, por esse caminho. Mas ele apresentou-me várias propostas até chegarmos a esta capa. Aliás, até havia outras cores e tudo. Por isso, isto tudo, todo o disco foi um trabalho que demorou algum tempo até encontrar as coisas certas. Nunca foi uma coisa feita tipo, pronto, este serve, não. As coisas são sempre muito bem pensadas. Por isso, e acho que demorou mais o processo todo de pôr o disco cá fora, e dos vídeos, e das capas, tudo, do que da composição. Pronto, um pouco como a culinária, o quanto baste. É, exato. Shit. Ora bem, vêm a gravar, curiosamente, já que falamos várias vezes aqui, a proposta aqui do Caso Fazem Caso Tocam, na Meio Fumado. Sim. Porquê aí? Pronto, e que dedo tem aqui até o Zanano Pimenta? O Zanano Pimenta já o conheço há bastantes anos. Eu gravei lá o segundo álbum dos Ex-Wife e o terceiro. Isto foi em 2006, foi exatamente há 10 anos atrás. Gravei lá o primeiro disco. Pronto, e ficamos amigos desde aí, gosto muito do trabalho dele. Eu acho que ele é um excelente produtor, tem um estúdio com excelentes condições, é um estúdio aqui no norte, é muito perto do Porto, é um estúdio onde eu me sinto muito bem, tenho muitos jardins cá fora, gosto de lá estar, e eu queria também ter a experiência de estúdio que não tive no outro disco, não tive num estúdio profissional com horários e material profissional. Pronto, e desta vez quis passar por essa experiência, ia estar com a banda, queria que fosse ali uma experiência para uma se lembrar mais tarde, porque isto realmente são raras as vezes que uma pessoa grava álbuns e quando grava fica sempre na memória a altura em que estivemos no estúdio. Eu queria voltar a ter essa sensação. E na altura, quando eu falei com o Zanando, eu era para ir gravar 4 músicas ao estúdio, só que ele disse-me que se calhar só ia gravar aquelas 4 porque depois ele iria para Lisboa, e ele mudou-se para Lisboa e ele vai ao estúdio para Lisboa. Está tudo a mudar para Lisboa, não é? É complicado. Já lá ir. E então na altura, pronto, eu disse, mãe, vais embora e tal. Eu disse, então se calhar gravo, mas é já o álbum todo. E foi assim, e gravei o álbum. Mas eu entendo muito bem com ele, eu acho que ele é muito, acho que tem vindo a evoluir muito com os anos, tem muita experiência, tem ótimo material, é muito bom engenheiro de som, bom a misturar, quer dizer, e estou confortável com ele, pronto, isso também é importante, senti-me bem na experiência. Como pergunta também, uma provocação que era, que já o fiz aqui vários outros músicos e hoje quero falar assim, mas ainda bem que há pouco aludiu a ele. As coisas para acontecerem neste país, ainda temos que ir a Lisboa. Mais ou menos, depende do ponto de vista. Eu acho que na minha área, nas áreas criativas, eu acho que pode haver vantagens. Por exemplo, eu para lançar um disco tenho que viajar para Lisboa para fazer muitas entrevistas. Há coisas que faço na televisão aqui no Porto, mas há outras que tenho que ir a Lisboa para fazer. Eu acho que sim, as coisas estão um pouco centralizadas lá. Tenho amigos meus músicos que se mudaram para Lisboa porque acharam que poderiam ter mais oportunidades na área deles. Nomeadamente dois dos Ex-Wife, foi o Nuno Sarafa e o Rui Maia. Conheço outros músicos que também foram para lá, criativos, pessoas ligadas ao design, à publicidade, jornalismo. É muita coisa, televisão, rádio, está mais em Lisboa, isso eu sinto que sim, quer dizer, é diferente se ouvirmos os estúdios da rádio de Lisboa e os que há cá no Porto, há muito mais lá em baixo, não é? Mas, quer dizer, é a capital e eu percebo isso, mas o Porto é uma cidade que ainda tem muito para oferecer e pode perfeitamente, eu acho, que gerir as coisas de forma a que se faça quase metade-metade, sendo que, pronto, Lisboa, por ser a capital, tem um peso maior, pronto, compreendo isso. Come and sleep in my hand. escolha dos singles, bem, quando dizemos isto, temos que referir que os singles, já perdemos um bocado aqui a noção do single, onde vai o tempo em que se fazia um single mesmo físico, não é? Sim, sim. Para a saída. Mas, enfim, a quem se deve a escolha? Assim, quem é que ouve, se é que ouve alguém, quando está a pensar que seria o Greatest Hits para sair agora e por diante? Sou eu. Eu sei lá, eu também tenho alguma sensibilidade para isso, porque eu já sou DJ quase há 20 anos e ouço muitos discos e pico, estou sempre a ouvir e às vezes ouço 5 segundos de uma música e vejo logo se me interessa ou não. E eu acho que tenho essa... Pronto, essa habilidade de conseguir, mas nem sempre uma pessoa acerta, mas às vezes as editoras também, há pessoas específicas para esse tipo de trabalho e às vezes não acertam. Essas coisas às vezes são difíceis de dizer. Eu pensei que o primeiro single iria ter mais sucesso do que este, mas este teve mais sucesso. Para já, pelo menos em termos de reação, já teve muito mais sucesso. Bem, mas aí também hoje é o segundo, não é? Portanto, há uma sequência que foi desperta para o primeiro, sim, não é? Sim, mas eu notei um entusiasmo maior em relação a este. Esta foi embrionária, a outra parte agora queria saber esta. Teve, por exemplo, no nosso Primavera Sound, e aí sim consegue aferir logo o gosto do público, não é? Porque estão ali à sua frente. De algum modo já foi com estes singles que se deu outra reação, ou houve outros temas que despertaram e que esses sim podiam ser outros potenciais singles? Ah, é difícil. É difícil. Há músicas que funcionam muito bem em single e depois ao vivo podem funcionar não tão bem. Quer dizer, há músicas que funcionam melhor na rádio e hoje em dia pensa-se muito nos singles na rádio e eu penso de passar na rádio. É assim que se escolhe um single ou para fazer um vídeo e para passar nas redes sociais e isso. Nem sempre são as músicas que às vezes funcionam melhor ao vivo. Há outras que até podem funcionar melhor, mas não têm um potencial single, não têm um refrão ou não têm tão forte. Às vezes, isso mesmo nos X-Wife, às vezes isso pode acontecer. Há músicas que nós continuamos a tocar sempre ao vivo e houve singles que deixamos de tocar porque funcionam melhor, não é? Por isso isto é complicado. não dá para perceber ainda muito bem. Na reação de geral do concerto foi muito boa, mas estas músicas também, como são novas, às vezes ainda não estão tão roladas como as anteriores e como não são conhecidas, é difícil perceber se as pessoas ainda estão a ouvir pela primeira vez, não é? Nós tocamos este tema já pela primeira vez ao vivo no Primavera. Mas funcionou tudo bem e eu acho que é um tema bem conseguido e que acho que foi uma boa escolha. No need to mention names. Oh, I Tenho, antes de sério de ir embora, uma dúvida que gostava de algum modo falasse sobre ela, porque acho que é interessante para quem está lá em casa perceber bem um pouco o que é o seu trabalho. É verdade, enquanto White House, há um vídeo que é, podemos designar de colaborativo, acho que é o termo mais correto para o designar, onde vem buscar alunos de design de comunicação. Sim. Ora bem, que noite bem dormida faz com que se lembre de fazer isto? Isso por acaso até surgiu da parte deles. Eles contactaram-me porque queriam fazer uma intervenção num vídeo antigo meu de 2013, do How I Feel, o primeiro vídeo, uhum. E queriam fazer uma intervenção com um projeto da escola. E contactaram-me e na altura, pronto, disse que sim, que podiam fazer e tal, mas não estava à espera de grande resultado. Porque pensei, pronto, são alunos da escola, vai ter alguma piada, mas não sei o que é que vai sair dali. Quando eu vi o resultado, fiquei surpreendido e gostei mesmo muito. Tanto que eu fui logo falar com os professores e disse, olha, eu gostei tanto deste vídeo que eu gostava que eles, em vez de lançarmos este vídeo, fazemos uma coisa oficial, eu vou fazer um vídeo agora para o White House e eles podiam fazer a intervenção neste vídeo e vai ser uma coisa oficial, vai-se falar nisto, até uma boa publicidade para a faculdade, para mim também é interessante porque é colaboração com gente nova, com novas gerações, vai levar a minha música a novas gerações também, e então eles acharam uma boa ideia e com o Vasco lá fizemos várias reuniões com os alunos, eu fiz uma palestra a explicar bem o conceito do White House, a explicar tudo, eles mostraram-me ideias, por isso foi também uma colaboração interessante, porque é importante uma pessoa interagir com novas gerações e perceber o que é que eles gostam e o que é que querem fazer e as ondas deles, às vezes uma pessoa desliga-se um pouco, não está tão a par, e é importante este tipo de experiências, porque abre-nos um bocado para outro tipo de, não sei, para outras coisas, para coisas novas, não é? E eu achei super positivo, tanto para ambas as partes, e o resultado foi este, que eu acho que está muito bem conseguido. Bom, agradecer novamente a disponibilidade que teve para connosco. Falámos aqui do seu novo disco e claro, desejar-lhe melhores venturas para ele e para a sua divulgação. E claro que nós, da nossa conta parte, cá tentaremos colaborar naturalmente. E é sempre com prazer que iremos voltar a saber de si e daquilo que vai trabalhando. I'm glad to hear So glad you stayed. The atmosphere completely changed on Lover's Day. Any common day in time, this all become.